baladaia. Oi, lule, lule, lule, lule, nunca vaia. Oi, lule, lule, lule, lule, maladaia. Maladaia, que te cuida, pela pico bala, que te noite, que te bala.